Então, hoje é dia 1 de junho de 2014 e nós estamos juntos aqui, mais um Caleb. Caleb é o nome da nossa escola, que a gente faz aqui na Escola Bíblica, Capacitação Avançada de Líderes, aqui na Escola Bíblica, e daí a gente dá o nome Caleb, que é esse tempo que a gente tem de instrução, de direção, para que a gente possa se apaixonar por essa ideia de fazer parte da Igreja nas Casas. É claro que, dentre nós, se levantarão pessoas que terão Igreja nas Casas. Mas isso tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa que vai ser pelo entusiasmo da pessoa, e não por causa de qualquer tipo de pressão, ou da Igreja, ou de quem já faz a Igreja nas Casas. Amém, amados? Amém, queridos? Então, vamos só dar uma revisada rápida aí na aula da semana passada. Então, o que é o núcleo? O núcleo é a parte do corpo que carrega o seu DNA. É nele que devemos reproduzir a Igreja, disseminando o Evangelho por toda a parte. Então, assim, o núcleo, ele é a parte básica da Igreja. A ideia aqui, na Vida Nova, é a seguinte. É que a nossa ideia maior de Igreja não seja o culto dominical. O culto dominical é importantíssimo. A reunião de todos os crentes é fundamental. Se faz isso na Igreja Primitiva, sempre que era possível, eles se encontravam com o máximo de irmãos possível, até porque tinha uma perseguição de Roma sobre eles. Mas a ideia de Igreja, que cumpre os dons, cumpre uns aos outros, é muito mais bem sucedida nas casas do que no endereço impessoal, que acaba sendo esse lugar aqui. Útil, muito útil, para ensino, para dar uma notoriedade na cidade, para ter um endereço. Eles mesmos vieram para cá através do endereço, a placa que eles viram, né? Então, tem o seu lugar, que é muito importante, mas eu não quero que seja um morro mais alto, eu quero que seja uma montanha subsequente, eu quero que seja uma consequência de quem faz parte do grupo, ok? Até porque, irmãos, uns aos outros, que a gente estudou, todas as aulas estão no site, uns aos outros, ele é muito difícil ser cumprido na grande reunião. Na grande reunião, a comunhão básica que a Igreja deve ter, ela não tem como acontecer por causa da própria circunstância, né? Você senta da pessoa, você não conhece quem está do seu lado, um assiste a nuca do outro, né? Porque a gente, até a forma de a gente sentar é assim, um atrás do outro. Eu tenho um sonho de um dia nosso lugar de culto, ele seja em forma de ferradura, né? Eu tenho muitos sonhos, né? Vocês estão comigo e vocês me amam. Então, o sonho que eu tenho é que seja assim, em forma de ferradura, num sentido, inclusive, inclinado, para que as pessoas não, para que as pessoas tenham a sensação de que elas estão vendo a todos. Então, todos vão ver a todos. Isso é muito importante psicologicamente, não é? Na Igreja Católica de São Mateus é assim. Ela é toda assim ao redor. Fantástico. O púlpito lá é um pedacinho e ela faz tudo uma ferradura mesmo. Todo mundo se vê, todo mundo. Isso é fantástico. Isso é muito bom, aproveita mais o espaço, a gente quebra um pouquinho esse negócio de eu não tenho nada a ver com quem está do meu lado, só vim aqui pegar minha bênção e ir embora, né? Então isso faz parte também. Vamos chegar lá um dia. Né? Enquanto isso, vamos crescendo de grão em grão, que a galinha, em nome de Jesus, vai encher o papo logo logo. Então o núcleo é essa parte básica da Igreja. O núcleo é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas que reúne-se semanalmente para exercitarem dons e ministérios. No núcleo, cada integrante deve desempenhar uma função ministério. Ou seja, o ideal que nós temos de Palavra de Deus, de Bíblia, é que cada irmão, ele faça parte do núcleo. Porque senão o núcleo acaba sendo uma pequena igrejinha na perspectiva ruim da palavra. Mas não é isso. Eu quero que... E vocês vão se surpreender logo no outro Caleb, provavelmente no próximo Caleb. A gente vai falar um pouquinho sobre quantas funções as pessoas pode desenvolver no núcleo. É muito empolgante, gente. Porque você é coisa, meu Deus, não pensamos nisso. Né? Eu tenho estudado, tenho lido coisas do mundo todo, tenho assistido vídeos, vou viajar agora em agosto, eu quero conhecer como é que as igrejas funcionam. Porque nós temos a base doutrinária muito bem estabelecida, a Vida Nova, com a visão que Deus deu para meu pai já há 10 anos, de uma igreja com discipulado, com grupo nas casas, com vida de santidade, isso nós já temos. A gente só está se especializando mais na estrutura. Então a gente está pegando a teologia que a gente já tinha e estudando a estrutura para pôr na prática. Senão a gente bota na placa aí na igreja de discípulos e só fica na placa. Eu não quero isso em nome de Jesus, amém, irmão? Então, o núcleo, então, ele deve, todas as pessoas devem ter a possibilidade e a capacitação disponível e até o entusiasmo da igreja para que elas façam, cumpram alguma função. Porque senão a gente pega o líder do grupo, ele acaba sendo outro pastorzinho que faz tudo e as pessoas vão lá assistir a reunião, ok? Então vamos amadurecer em nome de Jesus. Quando é o núcleo deve ser muito maior do que o encontro de uma hora. O núcleo deve ser a verdadeira celebração dessa experiência que os seus membros tiveram entre si e comum no decorrer da semana, assim vai. Então, a ideia do núcleo é que a celebração do núcleo, que é na terça-feira hoje, depois teremos outros núcleos logo em julho, na quarta, na quinta, assim sucessivamente, para que a gente tenha dias para que todas as pessoas possam participar, inclusive tem uma realidade que a gente não pensou ainda. Existem e vão existir mais universitários no nosso meio que estudam à noite. Então a gente vai ter que desenvolver uma estratégia e Deus vai levantar alguém para ter um grupo sábado, para que os universitários possam fazer parte desse grupo de sábado. Mas o Senhor vai providenciar todas essas coisas. Então, assim, no núcleo, a gente celebra o que a gente viveu durante os outros dias da semana. Então, no núcleo tem pessoas que se discipulam, então vão se encontrar ali. No núcleo, é mais fácil pegar um amigo meu, às vezes meu vizinho. Existe gente que não vai na casa, porque na casa, como diz Alex, né, Alex? Você aceita esse negócio, não vou não. Por isso que a gente tem a reunião aqui, excepcional, que é a reunião dos homens. Mas muitas pessoas também não viriam aqui, mas elas vão na casa. Então, quantas pessoas têm convertido nas casas? Quantas pessoas são identificadas nas casas, ok? Então, a ideia é que o núcleo, ele deve ser maior do que a reunião dele. Ele deve ter, como eu disse ali, ó, núcleo também deve ser feito visitas, reuniões de oração, ação social evangelista, assim vai. Como eu falei na semana passada, por exemplo, no núcleo, a gente pode ter, o que tem a Igreja de Santarém tem feito, por exemplo, uma experiência fantástica em Salvador se faz isso. A ênfase dos núcleos, em determinado momento, é a oração. Então, o que a gente pode fazer? Antes do núcleo começar, a gente pode ter uma reunião de 20 minutos. Por exemplo, se o núcleo começa às 8, 7, 7 e meia, 8, eu já vi que não vale a pena ficar muito incisivo com isso, eu devo ficar, me preocupar mais com a qualidade, com o tamanho da reunião e não com a hora que começa, isso é muito pessoal dos líderes. Mas uma reunião de 20 minutos, 20, 30 minutos de oração, de intercessão, de batalha espiritual antes do culto, o que a gente faz? A gente multiplica a intercessão da igreja. É um grupo que acaba sendo restrito por causa da agenda, umas mulheres trabalham, outras não. Outra coisa, a reunião de oração não é de mulheres somente, embora só mulheres tenham participado. Mas quando a gente bota a reunião de oração antes do núcleo, então todos que participam do núcleo entendem que tem um compromisso de estarem ali 20 minutos antes, porque é a reunião de oração que ele vai fazer parte, vai poder dizer, eu faço parte da reunião de oração. Isso é tremendo. Então, o que é que a gente acontece? A igreja, em vez de ter um grupo de oração, ela acaba tendo, se dois núcleos, duas reuniões, se três, três, se quatro, quatro, se cinco, cinco, se dez, dez, se a pessoa puder dizer, o colega pastor fala, ei, pastor, você tem grupo de intercessão na sua igreja? Temos. Temos um grupo geral e temos, reunimos 30 grupos de intercessão por semana, glória a Deus. Entendeu, irmãos? Então, a igreja aquece em oração, ok? Amém ou não? Vocês tomaram café? Amém ou não? Então, o que não é o núcleo, eu dei alguns exemplos, o que não é o núcleo, não é um grupo necessariamente só de oração, é mais que colocar a Deus nas necessidades. Um grupo de estudo bíblico, mais ainda, um grupo de discipulado, o discipulado a gente faz um a um aqui na Vida Nova, ok? Grupo de cura interior, e agora a gente começa a aula mesmo, que a gente não viu só no ano passado, ok? É um grupo de cura interior, o núcleo, não embora a cura aconteça. Esse termo núcleo interior, cura interior, ele tem mais ou menos 20 anos de idade, e muitos irmãos, homens de Deus, desenvolveram esse tema, como o Jorge Linhares e outros, e veio a ser mesmo um cuidado que a igreja começou a ter. Os irmãos do G12 buscam praticar muito isso, embora não tenha referência a eles enquanto alguns princípios, em outros a gente pode aprender com os irmãos sim, que aprenderam muito com os irmãos da Colômbia e da China. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, embora exista muita cura interior no núcleo, não é a ênfase do núcleo, ok? Então, nesse tipo de grupo, o foco é a cura emocional dos indivíduos. Ele até tem o seu valor, mas ele tende... Olha, essa telazinha, ó. Rapaz! Ele tende a como o tempo ficar melancólico e não é retrospectivo, desculpe, irmãos, ali é introspectivo, corrija, por favor. Introspectivo. Então, isso não é chutado, isso aí se vem de um cuidado. Eu lembro que em Salvador, alguns grupos, meu pai teve que intervir diretamente. Por quê? Porque eles acabavam, como eles tinham muitas pessoas que eram curadas emocionalmente, as pessoas iam atrás desse grupo para poder serem curadas emocionalmente. E elas começavam a se abrir ali, e é bom que as pessoas se abram. Só que acabou virando grupos terapêuticos, o que não é a proposta. Ok? Então, a cura ali há, mas não é a ênfase da reunião. Amém, irmãos? Porque se for a ênfase, o que acontece? Nem sempre, inclusive, os líderes, embora sejam pessoas cheias do Espírito Santo, dedicadas, nem sempre elas têm a capacitação e a experiência para fazer aquilo. Porque alguns têm. Mas e as outras gerações terão? Talvez não. Entendeu, irmão? Até porque o crescimento da igreja ele vai se dar através dos grupos. E a gente não vai ter. A gente não vai poder fazer grupos com crentes de 3 anos. Com o tempo, o irmão de 8, 9 meses de convertido, ele já vai poder iniciar essa orientação básica. É claro que ele não vai ter um pastor efetivo sobre as pessoas. Ele vai encaminhando as coisas que não consegue para as pessoas já terem mais tempo na fé, amém? Mas como é que você vai botar um irmão de 9 meses de crente para poder liderar um grupo de cura interior? Não dá. Não dá. É você dar um peso sobre ele que não é cuidado. Amém? Então, assim, embora essas coisas aconteçam no grupo, elas não são a ênfase do grupo. Tá bom esse ritmo, irmãos? Tá legal assim? Tá? Qualquer momento vocês interrompem, por favor, viu? Grupo de apoio. Semelhantemente aos alcoólicos anônimos, onde a ênfase é no reforço grupal para evitação de alguma prática ilícita, através do compromisso, da abstinência e dos depoimentos. Eu já fiz grupo de apoio em igreja. E é uma proposta muito legal. Você pode trabalhar com os meninos que vieram do vício, você pode trabalhar com os meninos que têm problemas graves com pornografia. E tem uma eficácia extraordinária. Só que não é a proposta do núcleo. Amém, irmão? Então, embora a gente no núcleo, é engraçado que eu já fui para a reunião de Narcóticos Anônimos. Tem um momento do núcleo que parece até com Narcóticos Alcoólicos Anônimos, né? Cada um se apresenta, se sauda. Eu uma vez vi isso aí, porque assim, é muito engraçado, ó. Tá aparecendo o Narcóticos Anônimos. Mas só foi até aí. Por quê? O que cura não é a minha experiência de ser curado, mas o que cura é Jesus. Então as pessoas se apresentam, as pessoas se mostram, mas... Paz amado. As pessoas se apresentam, as pessoas se mostram, mas... Não é um grupo de apoio somente. A ênfase não é ouvir o que a pessoa sofreu, dizer o que eu sofri para a pessoa ficar boa. Isso acaba tendo também. Mas não é a ênfase mesmo, amém? É um pouquinho de tudo isso aí, só não é isso aí puro, tá bem? Ponto de pregação. Essa aqui chega a me dar arrepio. Arrepios. Não é um ponto de pregação. Muitos são assim e não sabem. São igrejas em miniatura, sem comunhão e com teologia e prática próprias. Pode ser um canto, irmãos. Olha, isso aqui vale a pena a gente parar um pouco aqui. Toda minha irmã. Olha aqui. Irmãos, se há um risco na igreja que tem grupos, esse é o risco. Se há... Juliana, que tem uma trajetória aí, já anciã, né, de igreja. Se há um risco em igreja, em grupos ou em células, chame como quiser, é isso aqui. Isso aqui merecia a gente fazer umas 3 aulas só disso aqui. Muitos são assim, não sabem, são igrejas em miniatura, na perspectiva ruim da palavra igreja. Ok? Irmãos, tem uma igreja aqui em Itabunda que eu respeito e amo muito, inclusive já preguei lá, que tem um livro que fala um pouco do início da igreja lá, e tem umas fotos. Gente, é muito bonito, velho. Porque você... Desculpa, achei as irmãos. É muito bonito, irmãos. Porque você vê como começou na casa. Como a Vida Nova começou aqui em Itabuna, num apartamento. A igreja começou numa casa, coisa linda. Deus falou, é hoje que vai começar, muito parecido com a Vida Nova. Só que aí, começou, Deus deu a visão. Glória a Deus, então, já que a casa é igreja, vamos fazer da casa uma igreja. Só que fizeram na parte complicada da igreja. Aí tem uma foto, gente. Eu não posso publicar aqui, é claro, né? Porque... Aí tem uma mesa que fizeram de púlpito, botaram um pedestal de Bíblia, botaram as cadeirinhas da casa arrumadinhas assim, fileiras, uma atrás da outra. Aí eu disse assim, puxa, um sopro sobrenatural de Deus tão lindo desse. Comece nas casas. Aí a pessoa, ao invés de promover isso nas casas, e também aqui na reunião maior, é claro, importantíssimo, fez da casa uma igreja, não na perspectiva plena da palavra, mas um cultinho. Uma mini igreja na perspectiva aliciada do que é a igreja. De liturgia formal, cadeirinha uma atrás da outra, parecendo uma congregaçãozinha. Ele disse, poxa, que pena, que logo no primeiro dia não aproveitou essa unção de Deus, né? De ser uma reunião que a formalidade está na palavra e não na forma. Amém, amado? Você está entendendo o que eu estou tentando falar? Amém? Então, muitos, inclusive, que fazem? Sem comunhão e com teologia e prática próprias. Olha, isso é arriscadíssimo. Isso é arriscadíssimo. A comunhão com a igreja, mãe, com o todo, é importante. Por isso que a gente tem esses momentos gerais. Porque senão é um câncer, irmãos. E não adianta aquele núcleo crescer e multiplicar, porque câncer também cresce e multiplica, não é assim? Faz, não é, Tarsa? Então, o objetivo Oh, meu Deus, chegou ele, meu Deus! Então, o objetivo... Bom dia! Eu vou até pausar aqui para... João... Vamos continuar, irmãos. Então, quando tem uma teologia própria, diferente da igreja, isso é uma... Por isso que eu tenho cuidado, olha, eu estou perto de vocês. Mas sempre, porque o irmão chega, novo, eu tenho cuidado de conversar com a igreja, como nós cremos. Uma vez, ainda ajustando esses detalhes com o Juliano, aí a gente sentou, eu falei, sim, Juliano, como é que você crê isso? E ele, sim, pastor, como é que você crê isso? E aí, eu lembro de Jana conversando isso comigo lá em casa, quando veio de outro grupo. Eu disse sempre assim, calma, a gente não vai concordar com tudo, a início. Nós vamos entender o seguinte, o que nos une é maior do que nos separa, então basta para a gente continuar andando junto. Agora, um mandamento, você sabe que eu imponho pouquíssimas coisas à igreja. Vocês que estão mais tempo comigo me conhecem. Agora, se tem uma coisa que eu imponho, porque a Bíblia impõe, e eu não abro mão disso, é o seguinte... Se você tem alguma doutrina pessoal que você crê diferente do seu pastor, da sua igreja, isso deve ser mantido no seu coração. E discutido com seu pastor, só com o pastor. Ok? Por quê? Eu lembro que quando eu era presbiteriano, meu pai também, ele era pastor, era seminarista. E tinha um presbítero de uma igreja que era no seminário também, que ele falou assim para mim, ó... No sermão de prova eu te pego. Porque ele sabia que eu era a favor que eu era contra o batismo infantil. E ele ia me perguntar isso na hora. E se eu não subscrever esse item da doutrina reformada presbiteriana, eu não posso, eu poderia ser ordenado pastor. E eu orava quando o dia ele recebeu. Não orava porque ele teve dor de barriga, né? Mas ele recebeu a viagem, tudo pago, e não está lá na reunião do sermão de prova. Então. Obrigado a vocês sempre aí. Então, o que eu fazia? As pessoas perguntavam. Tiaguinho, vem cá. É porque esse nome Tiaguinho, ele já é meu antes do sambista, entendeu? Então, por favor. Eu falei, Tiaguinho, vem cá. E batismo infantil, cara, que seu pai faz? Aí eu falava, negão, é o seguinte, você tem que olhar aquilo como uma consagração da criança. Mas você é a favor? Eu falava assim, olha, conversa com meu pai. Acabava a conversa. Você já pensou o câncer que seria falar, rapaz, isso aí não é bíblico, não. Eu acho que meu pai está equivocado. Olha, eu amo muito ele, eu concordo com tudo que ele fala, mas isso aí, eu acho que ele está por fora. Isso é maldição. Então, o que eu fazia? Guardava meu coração. Aí meu pai, uma vez, no discipulado, falou assim, você nem parece que é contra o batismo infantil, porque você está dando tanta aleluia, tanto glória a Deus. Aí eu falei, é por causa da consagração da criança. E aí, graças a Deus... O Senhor deu a direção para ele para não batizar mais as crianças na vida nova. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas, amados, isso é importante. Não ensine nada que seu pastor não ensinaria. Não é por causa de uma subserviência cega, não. É porque isso faz mal à igreja. Para ter uma unidade, a Bíblia diz que devemos ser unânimes. Não devemos pensar coisas que sejam divergentes. E se há em você algo, não engula a sua dúvida, a sua resistência, a sua crítica, não. Traga para mim, em nome de Jesus. Que eu vou levar a sério, vou orar. Por exemplo, tem doutrinas que eu não queria crer. Mas acabei sendo obrigado por estudar a Bíblia e dizer, meu Deus do céu. Não vou nem citá-las aqui, porque a gente não entra em outros detalhes. Né? Mas, gente, isso é tão importante. Se você já tiver um núcleo, em nome de Jesus, você tem dúvida de alguma coisa, ou alguma coisa, você sabe que o seu pastor prega diferente, não ensine diferente. Amém, irmãos? Amém. Porque, inclusive, eu não estou ameaçando ninguém aqui, eu estou falando com amor para lhe preservar. Isso é maldição para a sua vida. Acaba com a pessoa isso. Acaba com a pessoa. Por quê? Quando isso é feito, você quebra uma cobertura de proteção também que seu pastor traz sobre você em oração. Porque você sai debaixo do zelo dele. Entendeu? Espiritualmente, você fica à mercê por causa daquela rebeldia. Então, não é... Você é livre para pensar diferente? Claro que é livre para pensar diferente. Agora, a gente tem que trazer isso para mim em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Então, isso é muito cuidadoso. Por isso que eu vou para o grupo, às vezes, aí os irmãos estão lá empolgados pregando, eu digo, amém, amém. Só esse detalhezinho a gente precisa rever aí. Tem que ter muito cuidado, né? Porque isso, se na verdade, isso assim, assim, assim, foi por isso. Acabou. Oi. Quando ele perguntou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque muitas pessoas diziam muitas coisas sobre Jesus, quem ele era, o que ele fazia. E aí Jesus, para ensinar isso para os discípulos, chamou ele e perguntou para eles diretamente. O que é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Para poder ouvir o que eles diziam, e Pedro disse o que ele disse, e para poder ensinar para eles também, né? Que isso tinha que ser uma coisa que foi tratada diretamente com ele. O que ele achava da pregação de Jesus, do ministério de Jesus. Porque imagina se quando Jesus vai visitar Marta, quando Lázaro morre, o coitadinho do Tomé fala assim, ah, vamos com ele para a gente morrer junto logo com ele mesmo. Mas não era num bom sentido. É assim, esse cara vai matar a gente, só que ele não falou isso para Jesus. Ele chamou os discípulos e falou isso para os discípulos. Ah, vamos com ele, a gente vai morrer junto com ele mesmo. E aí Jesus tem uma hora que chama eles. E ensina isso para ele. Judas, infelizmente, nessa hora não falou o que achava de Jesus. Você já pensou? Ele não falaria porque ele era escolhido. O poder que o mestre tinha naquela época, ele não perguntaria para. Ele não falaria diretamente para Jesus. Agora sim, eu sei que a Bíblia diz que ele é filho da perdição. Judas é um cara que nasceu sem jeito. Mesmo quem não concorda com a doutrina da predestinação, diz, Judas é uma exceção. Porque a Bíblia fala claramente que ele era filho da perdição. O cara que nasceu naquela circunstância. Agora é difícil a gente pensar, mas é assim. Agora, vamos esquecer a teologia um pouquinho, vamos pensar, de vez em quando é bom pensar porque um coração, de vez em quando. Vamos pensar aqui comigo. Se Judas tivesse dito nessa hora assim, Jesus, eu acho que o Senhor não devia morrer não. Não vai de morrer, tá por fora. Porque você vai morrer e a gente. Aí Jesus vai falar, para trás de mim, Satanás, como fez com Pedro. Então, quando eu pergunto, o que é que você acha da vida nova? Como é que você acha? Vocês têm que falar para mim tudo. Para quê? Não é para dizer para trás de mim, Satanás. Mas é para a gente poder discutir aquilo à luz da palavra e orar sobre aquilo. Amém, irmão? Também? E quando eu vou aprender com isso também? De repente você vai me falar uma coisa que é alguma brecha que está faltando no meu ministério que eu não ia perceber se não fosse você que percebesse. Tá? Então, isso aqui é importante e vale a pena parar tanto tempo num ponto desse, porque muitos são assim e não sabem. São pontos de pregação. Em vez de eles são a igreja paralela à igreja mãe. E se há um risco em igrejas que enfatizam a igreja nas casas, esse é o risco. Esse é o grande risco. Lideranças paralelas que crescem por si e para si, cheias de amargura muitas vezes, que não se importam com a cobertura que têm e nem com o que estão ministrando. Muitos querem somente ser vistos como alguém que fala bem ou como alguém que tem uma revelação de Deus. Só que isso aqui, irmãos, é algo muito, muito perigoso para a igreja. Então a gente tem que amar, cuidar, zelar. E entender uma coisa, que se a gente está no Espírito, todos juntos, a revelação que Deus dá para a igreja, vai dar para a igreja coletivamente. E vai ser algo que Deus está falando também com a liderança, e talvez vai usar você para falar com a sua liderança. Não é verdade? Todos nós não somos sacerdotes, que a Bíblia diz? Todos. Então todos recebem de Deus e podem também passar. A gente só não pode esquecer que há sim uma hierarquia. E embora alguns irmãos modernos não gostem desse termo, existe. A Bíblia diz, os que lideram. Então há um dever sim de responsabilidade com isso. Amém ou não, amados? Amém. Vamos lá. Não é, o núcleo também não é qualquer grupo que seja focado exclusivamente para pessoas de um departamento da igreja. Fechado, não focado. Essa mulher me desconcentra, ela é muito bonita, gente, minha mulher. Aí, quando eu olho para ela, eu me desconcentro. Ó, amor, você vai ficar ali no cantinho, viu? Não é núcleo também qualquer grupo que seja fechado, exclusivo para pessoas de um departamento da igreja. Gente, isso é muito comum no mundo todo. A igreja está crescendo, está pipocando em grupos, os núcleos, chame como quiser chamar, grupo caseiro, grupo familiar, célula, núcleo, não importa o nome. Eu, por exemplo, prefiro igreja nas casas, né? Mas cada um prefere de um jeito e eu gosto da ideia do núcleo, porque o núcleo traz um sentido de levar o DNA, de ser a igreja em essência, o mínimo possível da igreja, né? Então eu gosto desse nome núcleo também. Todo mundo desse negócio de falar numerolatria, numerofobia e com núcleo, com nomes, numerolatria? Não, tem um nome, deixa eu lembrar aqui. Acho que é numerolatria. Ele chama de igreja nas casas, eu chamo de núcleo. Então, o que importa para a gente é ter o que o núcleo significa dentro de nós e viver aquilo. Mas, assim, eu tenho uma fobia de nomes, de conceitos, porque tem pessoas na minha família que eu falo assim, eu vou para a igreja. Não, você não vai para a igreja, porque você é igreja. Não, você não vai, ele não é pastor, porque, gente, isso me dá uma angústia. Então, assim, sobre o núcleo, se é núcleo, igreja nas casas, é bom que a gente fale de uma maneira de como a gente, assim, bom que a gente viva ele, na verdade, porque tem um nome que a gente, às vezes, a gente já tem costume de falar aquele nome. Amém, irmã? Boa palavra. Então... Ah, não pode, tá vendo? Então, amados, seria fechado exclusivo para pessoas de um departamento da igreja. Olha que muito... Tem um monte de livro aqui. Eu leio, viajo, vou viajar em agosto para Fortaleza. Mas eu quero também na igreja presbiteriana de Manaus, que tem igreja nas casas. Já fui para o congresso que chama célula. Não importa isso, quero aprender com quem já faz. Amém ou não? Então, tem o Vinícius, que é homem de Deus, meu amigo, que eu amo muito lá, pastor da Lagoinha. Que aí lá chama células, não importa, ok? Então o que importa mesmo é a teologia de como a gente faz, tá? Então, acho que é a ciência que estuda as palavras, tem um nome assim, logo alguma coisa. Então, muitas igrejas no mundo caem nesse risco. Sabe o que acontece? Quando vai multiplicando o grupo e tudo, por exemplo, a gente vai fazer, por exemplo, digamos que Jana resolve ter um grupo, ok? Jana e Lucas, líderes do Ministério de Música. Aí que ela vai pensar. Não, não é. É outra coisa. Aí, o que é que ela pode fazer? Já sei. A equipe toda dos músicos, tem uns que estão sem grupo ainda, eu vou botar um grupo para mim. Tem problema necessariamente? Não. O problema é se deixar de ser um núcleo para ser uma reunião do Ministério de Música. Ok? Então, aí a gente tem que ter cuidado com isso. Porque aí, se for um núcleo só de ministros de música, fica fechado porque não é ministro. Não pode. Amém, irmãos? Existem muitos métodos no mundo. Existem métodos que separam para faixa etária, homens, mulheres. Na nossa igreja, não é assim. O grupo recebe toda a família. Amém, irmãos? O que é isso? Por isso que eu vou fazer o piloto agora em Edna. Ok? Se não essa terça, na próxima terça. Quero fazer nessa terça. O piloto do núcleo infantil. O que é o núcleo infantil? O núcleo infantil, eu vou começar. Vou pesquisar, vou fazer uma coisa muito legal com ele. Quero fazer o mais legal possível, né? Dar uma consciência de igreja para eles. Vou mostrar um pedaço do videozinho da igreja na China, como são as crianças na China. Ok? Vou fazer um negócio para... Não vou entreter eles. Eu quero dar noção de igreja para eles agora. Aí o que acontece? De lá, eu já estou de olho em alguns mais velhos. Dois deles são Rafael e Davi. Por quê? Eu quero treiná-los... Aleluia, tu pode falar em línguas. Eu quero treiná-los para eles liderarem o grupo de crianças. O que é que eu vou fazer? Eu não vou dar mais um dever de casa para eles, já tem muitos. Eu vou chegar com estrutura, com a aulinha pronta, ok? Com estrutura. A gente adulto vai dar tudo. O que é que a gente quer dele? A vida de ministro. Porque a Bíblia diz que dos pequenos sai o perfeito louvor, amém? E a Bíblia diz que vossos mancebos profetizarão, amém ou não? Então a gente tem que crer que o avivamento é para agora. Então eu vou entrar. E eles vão ser meus auxiliares. Depois eles vão começar a liderar o grupo e eu vou observar. Depois um dia eu vou ficar no grupo e vou passar o olho. Amém, irmão? Amém. E aí eles vão começar a fazer o ministério dele. Tem ministério melhor para um adolescente do que cuidar de um núcleo de adolescentes e crianças? Não existe. Eu vi um menino de 9 anos de idade, líder de um grupo infantil. Cauê, lá em Santarém. Eu vi o grupo dele reunido. O nome disso sabe como é, irmãos? Não é estrutura, estratégia de igreja. Não, o nome disso é avivamento. Porque a criança já cresce, ela não cresce para ser entretida. Ela cresce sendo capacitada. E as crianças vão ver, vão querer fazer também. Se a senhora falar assim, por que a criança não vou liderar? Porque você tem que aprender primeiro. Paulo, esse é o grande problema. Então, amados, olha aqui. Então, eu vou começar, por quê? Porque se a família chega toda, Gabriel, daqui a alguns anos aí, já vai estar casado, né, com filho. E o filho de Gabriel, aí Gabriel quer ir pro núcleo. Aí. Vamos ter gente de fé aí, viu, Isa? Então, repare, ó. O menino, aí ele vai lá, chega lá, bebezinho tudo bem, vai de mão em mão. Ok? Mas aí chega uma idade que ele precisa também ir recebendo. E aí o que ele vai fazer com ele? Já tem estrutura. Amém, irmão? Toda casa tem um quarto. Não tem casa. Mas não tem casa só com sala. E se tiver uma casa nessa pobreza, eu vi isso em Santarém também, tem um quintal. Ok? E se a casa não tiver estrutura, a gente muda para outro irmão e leva aquela liderança para uma casa hospedeira, que é outra coisa que o núcleo não pode fazer. E se a gente está dando a casa, irmão? É a sala, é o quarto, é tudo. Eu tenho tanto testemunho para contar disso. Eu já falei para vocês o chão de madeira que eu tinha na minha casa em Salvador, que eu paguei uma fortuna para dar o sinteco, lembra, amor? E aí, uma irmã, e ela era pentecostal. Sabe por quê? Porque na hora da oração tinha vários furos no chão, ela se sapateou na hora. Assim. E, irmãos, o sapato da mulher tem um pininho para não ferir, como é o nome? Ponte fixa de dente, né? Tem um negocinho no salto da mulher, como é o nome, gente, que solta às vezes, fica só o parafuso para baixo. É aquele negocinho lá que bota, é porque a varacha ainda não está fazendo sapato de sal, ainda. Irmãos, a irmã estava sem os dois, e a abençoada ainda foi no banheiro, então minha casa ficou toda com os furinhos do... Mas glória a Deus, se o Espírito furou o coração dela, nem valeu a pena. A poesia de borracha, só no parafuso. Aí ficou, e ela foi no banheiro, e acho que os dois pés estavam assim. Então minha casa ficou o rastro da irmã, onde ela passou, ficou. Outro irmão que era assim, bem nutrido, vocês entendem, né? Bem nutrido, muito bem nutrido e bem alto, ele tinha uns 2 metros de altura, né, amor? Ele um dia sentou no meu sofá, no grupo, lá em Salvador, aí o sofá começou a ranger. Não era dor, ele estava abrindo. Abriu, meu irmão, pum, caiu. Aí quando ele caiu, desculpa, pastor. Não, fique em paz, aí modelo oriental agora, sofá baixo, fica na paz. Então, irmãos, é uma renúncia? É. Tem hora que vai encher a paciência? Vai. Mas a gente não entregou nossa vida a Jesus? Amém. Com ela foi nossos bens também, gente. Amém ou não? Não é não? Então, é até um jeito assim, bom de você orar, né? Você que gosta de fazer uma chantagem com Deus, misericórdia. Deus, eu quero uma casa maior, com uma sala maior, para ter um grupo maior. brincadeira, amado. Então, vamos lá. Então, um grupo que é fechado para pessoas de um departamento da igreja, isso é um risco, ok, irmão? Se algum dia acontecer um grupo que vinha nascer de dentro de uma parte da igreja, seja de dança, do que for, só não pode ser fechado. Amém? Amém. Isso está claro, amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Quem ignora a multiplicação? Não vou falar muito da multiplicação hoje, porque a gente vai ter o período para falar sobre como o núcleo multiplica de forma natural, de forma saudável. Tenho falado isso mais na escola bíblica, no caso Transforma o Mundo, mas vai ter uma aula aqui do Caleb só sobre a multiplicação dos grupos, ok? Ei, que não seja a liderança geral da igreja, irmãos, isso é, como eu falei, isso é uma parte daquele risco anterior. Então, o grupo não é uma congregação no meio da cidade, emancipada, não. Se não for na mesma visão, na mesma cobertura, no mesmo caminhar, não funciona, irmãos. Ok? Amém, irmãos? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó, porque isso aqui é fundamental. O diabo, o que é que o diabo faz? Dissensão. Porque um reino dividido não subsiste, ok? Então, cuidado em quem não se submete à liderança da igreja geral da igreja, não é um núcleo. Que seja apenas uma reunião social. Olha, gente, isso é um perigo horrível. Horrível. Tem um DVD, um purê de batata na sua mão? Depois a gente vai coletivizar com a galera. Como é esse purê de batata aí? Pulo do gato, purê de batata tá com o Raquel. Gente, tem um DVD do pastor Abe lá de Fortaleza. Um homem de Deus. Ele tem uma pregação, chama purê de batata. Eu vou copiar essa pregação, vou pregar aqui. Até porque ele também já copiou de outro pastor, ele já sumiu. Ele falou que ele requentou o purê e pregou de novo. Então eu vou requentar também, vou pregar para vocês, provavelmente, nosso retiro de julho. Mais ou menos o que diz o purê de batata é o seguinte. É que ele fazia parte da reunião elite, assim, né? Ele começou uma reunião na favela e também tinha essa reunião elite lá no bairro nobre que ele morava. Que era um negócio sério. Chegava na hora da reunião, aí o pessoal só lamentava. Eu chamei até a pessoa, né, mas ela não quis vir. Aí o outro, eu chamei alguém, mas também não quis vir. E fulano, fulano teve a pós dele hoje. E era assim, a minha responsabilidade é estar na agenda se der. Mas não é assim o núcleo. O núcleo é, a minha responsabilidade é construir o núcleo com a minha intercessão, com a minha vida, com a minha presença e com o meu ministério do núcleo. E outra coisa que é fundamental, como eu falei no começo, o núcleo tem que ir além da reunião. Se não tiver relacionamento dos irmãos, vira uma igrejinha formal, indiferente uns com os outros. Ok? Então, sim, tem que ter relacionamento. Gente, o dia que eu não me encontro com a igreja, esses dias me chamou. Eu estava em casa de noite com Paula, e aí eu fiz uma coisa, fiz outra. Aí falei para assim, amor, estranho, né, a gente em casa agora, assim, se está com algum irmão, alguma coisa assim. Ela falou, pois é, relaxa aí um pouco, porque a gente já está nessa vibe, nessa vibe boa, né? A gente já está nessa speed de sem dar dica para ficar contextualizado, viu, Gabriel? Você que está no Cristodão aí. Então, não é cansativo. Por quê? Porque são encontros de convivência. Não são regras. Hoje eu tenho que cumprir a regra de estar com fulano tantos minutos. Não. Inclusive, vou esclarecer uma coisa sobre o discipulado. Embora o discipulado a gente sente, né, com a pessoa em um momento, né, vamos ter um momento certo, acontece muito mais discipulado de dois a dois sem estar naquele horário marcado. Ok? Então, quando a gente não consegue se encontrar por causa das agendas da faculdade, do consultório, da coisa, aí a gente marca um horário certo e se encontra, ok? Mas é um conserto, é um remédio para um encontro casual que não foi possível. Amém, irmão? Vocês estão claros aqui? Amém? Embora eu acho que seja importante. E a gente deve estar atrás. Sempre o discipulando, cobra o discipulador. Cadê? Vamos se ver, vamos se encontrar, isso está certo, a gente tem que buscar isso. Porque se você deixa para um discipulador estar fazendo serviço com todos, não, a gente geralmente faz isso com quem está mais fraquinho, com quem está mais capengando, mas quem está mais forte, cobra. Né? Eu vejo como Alex, eu vejo como Juliano e outros irmãos cobram, o Lucas fala, olha, passou aí, vamos ver quando. Então, isso é a fome de estar crescendo e estar... Vocês todos fazem, né? Eu vou citar todo mundo. Ok, amados? Amém ou não? Vamos lá, que eu quero entrar num dos quadros da comparação da igreja, nos modos tradicionais da igreja de núcleos, tá? Alguma pergunta? Ó, quem fizer uma pergunta boa vai ganhar um gomo da minha jaca que Chateau trouxe do Santo Antônio Jesus, hein? É a terra da jaca. Se a pergunta, cadê? Pensa uma pergunta aí, vou poder ganhar um gomo da jaca. Um bago da jaca. Você quer comer jaca, hein? Olha aí. Os irmãos que estão ouvindo essa pregação lá no sul do Brasil e outros países, é porque a gente ama jaca. Vocês não sabem o que é jaca, vai na internet e procura. Então, vamos lá. Gente, eu sou de fé, né? Não, meu não. A internet está no mundo, meu irmão. Quem não se submete à liderança geral da igreja? Que seja apenas uma reunião social, está repreendido, amarrado em nome de Jesus. Que não se importa em gerar novos grupos completos. Olha isso aqui, é para a gente ficar mais um dia inteiro. Ô, Paulo, você ganhou um bago de jaca. Irmãos, olha aqui, ó. Se você vai lá na internet, no site da igreja, e procura uma pregação, uma das pregações, eu não lembro qual foi o nome delas, do retiro, que eu falo de como Deus me chamou e me disse como Ele quer que a igreja seja. Ele me lembrou os princípios que meu pai me ensinou. Ele me fez lembrar do que eu tenho descoberto, do que ele tem me falado. Os núcleos, um dos pontos da pregação foi: os núcleos não são uma reunião estéril só para cuidar dos irmãos que já existem na igreja. Delete isso da sua mente. Delete. Porque as igrejas que têm grupos. Outro dia eu quase me mordo, conversando com um irmão amado de uma igreja, das igrejas de Itabuna, que eu amo muito também, mas que tem os grupos somente para dar manutenção de quem já está na igreja. Ele disse: ah, lá também tem grupos. Aí eu falei: é mesmo? Porque assim, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Grupo que só é reunião social de alguns que já são amigos de uma igreja e não passa disso, que as pessoas não exercem o ministério, que as pessoas não entendem que a partir daquele grupo a igreja cresce, acaba sendo muitas vezes um desserviço à igreja. Porque os irmãos se reúnem e não para exercer seus ministérios para crescimento mútuo, mas para confraternizar. A confraternização faz parte do núcleo, depois do núcleo. Eu acho que todo núcleo tem que ter comida, ok? Tem que ter, se não tiver me fale, para a gente levar uns biscoitinhos, alguma coisa, porque crente gosta de comer. E descrente também gosta de comer. Então aquela parte depois do núcleo, parte um bolo, um fubá, um cuscuz, né? E ali, não é caro, e se tiver caro, fala com a igreja que a igreja vai dar um jeito. Ok? Por quê? Porque ali a gente vai viver essa reunião, mas muitas igrejas se reúnem para esse happy hour, para esse encontro social, e o grupo acaba só sendo isso. E perde a essência do que é a igreja nas casas. Estão entendendo, amém, irmãos? Amém? Então, não é a proposta, que não se importa em gerar novos grupos completos. Você, para ganhar essa jaca, tem que me explicar bem explicado, né? Essa pergunta. Então, assim, olha, irmãos, o grupo, nós vamos falar sobre isso na aula só de multiplicação, ok? Mas o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, é que no grupo, nós cuidamos para que cada crente tenha a condição de, em determinado momento, com a direção de Deus, com a capacitação dele, ele possa levar esse grupo para a sua casa ou para o seu local de trabalho, vou falar logo agora, ok? Ele precisa ser capacitado para isso. Amém, irmãos? Amém? Então, o grupo não é um lugar de encontro dos crentes que fazem parte da igreja. O grupo, o núcleo, é o lugar de edificação e crescimento também da igreja. Inclusive, eu prefiro o crescimento que se dá no núcleo. Ele tem mais qualidade. Ok? Existem exceções? Existem, é claro. Mas, por exemplo, Juliana e Laís. Juliana era meu paciente. Já está quase sendo o meu psicólogo, né? Daqui a pouco forma. E homem de Deus, acompanhei ele. Foi um tempo de crescimento pessoal para ele, para mim também. E chegou um determinado momento que era uma realidade da vida dele precisar de um grupo para congregar. Ok? Basta falar isso. E eu falei: irmão, já que é essa circunstância, vamos conhecer a nossa igreja. E ele falou assim para mim: eu sei, pastor, mas eu acho que vou ter dificuldade, porque eu já lhe amo. Assim, não falou assim tão romântico assim, né? Ele falou assim: você já é um especial para mim, mas a minha mulher, ela é muito tímida. Oh, tímida. A minha mulher era difícil de se entrosar. Aí eu falei assim: deixe comigo, já sei por onde eu vou mandar ela. Oxe, foi mamão com açúcar. E aí, meu irmão, eles aqui só, convenhamos, não ia ser como foi, amém, irmãos, ou não? Eles gostam da palavra, eles gostam da teologia. Que a gente discordava, a gente já conversou, não foi, Juliano, nós dois. Mas é outra, a convivência, o amor, o serviço, o dia a dia, o serviço é servido, a gente consegue na casa. Ou no outro lugar que se reúne, porque às vezes também pode se reunir na faculdade, na escola, na empresa, ok? Amém, Juliano? Amém. Então, onde o núcleo deve se reunir? De preferência nas residências, mas pode ser que em qualquer lugar onde seja possível reproduzir os conceitos anteriormente relatados. Não tem que ser na residência, não tem que ser. Pode ter no seu trabalho, se o seu chefe liberar, claro, claro, pelo amor, não faça grupo clandestino no seu trabalho, não faça. Ok? Não tente fazer em horário de trabalho, vocês podem fazer no horário de almoço, antes ou depois. A gente não pode lesar o nosso chefe. Ok, irmãos? Amém? Então, O que a gente tem que fazer como igreja? Só um minuto. De preferência na residência, mas não tem que ser na residência. Ok, gente? Eu só estou só 44 minutos aqui, nós ainda temos 15 minutos, relaxa na cadeira aí, em 15 minutos a gente termina, ok? Prometo a vocês. Então, não tem que ser na residência. Se for na sua empresa, não pode ser no momento de trabalho. Isso é muito importante, ok? Porque está lesando o seu patrão. Não pode. A não ser que seu patrão diga, não, pode parar tudo para reunir. Se ele falar isso, ok, mas nem cobre isso dele. Amém? A gente não tem que tomar, não tem que aprender a dar, amém ou não? Amém. A gente tem a natureza de tomar. O cristão, ele prefere dar do que receber, isso tem que ser uma realidade para nós, tá bem? Amém? Se for na faculdade, não fila aula não, em nome de Jesus, ok? Se for no estágio, tenham esse zelo. Agora, é bom que tenhamos alguns cuidados de como se monta. Lá na primeira aula eu falei um pouco sobre isso. O lugar, vou falar mais sobre isso depois, e dar, aspas, liturgia de como é o núcleo. Isso seja em casa, seja fora de casa, isso é importante que seja o mais caseiro possível, mesmo que não seja numa casa, ok? Para dar a sensação de família, de que a pessoa é acolhida, né? Existem, por exemplo, tem empresário que faz o núcleo com os empresários e colegas no restaurante. Ele vai sentar num rodízio, caro para dedéu, e vai dizer pro maître, olha, eu tenho aí, eu vou reunir com 10 pessoas para almoçar uma vez na semana. Eu quero uma salinha reservada. O cara arranja na hora. Na hora, meu irmão. Ele vai perder 10 cabeças pagando rodízio, bebendo, comendo, bebendo assim, isso não é bebida alcoólica, né? Só um detalhe. Mas comendo ali. Então, tem várias formas de se estruturar isso. Ok? Amém ou não, irmãos? Amém, amém, amém? Então lá, de preferência residência, é claro, né? Mas embora ele possa ser em outros locais, a casa é o melhor lugar e o prédio da igreja deve ser evitado para este fim. Não se reúne. Em último caso, eu quero que a gente tenha reunião de núcleos aqui, nesse prédio, ou qualquer prédio que a gente venha a ter. Porque senão a gente quebra o propósito. Reunião aqui a gente já tem muitas. Ok, irmãos? Né? Então, não, esse local aqui que estamos não é o melhor lugar para fazer reunião. Vou só começar esse primeiro quadro que está aí. Isso é o quê? Vejamos a superioridade do modelo de núcleo sobre os modelos históricos. Vamos ficar só nesse quadro hoje, tá? E depois nós encerramos, ok? Então, o que é que tem aqui? Aqui tem uma comparação básica, você tem a sua apostila. Não, você não tem a sua apostila ainda, você tem um lugar para anotar. Apostila 2, você ganharam ou não? Aqui. Aula 2. Vê se tem ainda, senão, Alex, que tem duas, dá uma para vocês. Ah, tá aqui. Continua passando aqui, por favor. Uma para vocês. Vamos para vocês. Ok? Então vamos lá. Ali, né? Dividido. Tema, perspectiva e foco, ok? Atividade, dever pessoal, tarefas. Então aqui está o tema, tá bom? Tema que a igreja trabalha. Igreja convencional, como a igreja convencional trabalha. Igreja nos núcleos, como trabalha, ok? Vamos ver isso aqui para a gente terminar, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Igreja convencional. Perspectiva e foco. Qual é a perspectiva e o foco da igreja convencional? Vamos pensar em igreja convencional que não tem reunião de grupo, nenhum tipo de reunião de grupo caseiro, ok? De núcleo, de célula, como queira chamar. E a igreja com núcleos, ok? Vamos lá? Perspectiva. Vamos as mulheres leem a igreja convencional e os homens leem a igreja do núcleo, amém? Vamos lá, as mulheres, por favor? O ponto focal é a mulher. Homens, na igreja em núcleos. Isso aqui faz toda a diferença. Por quê? Irmãos, vamos pensar assim. Se não me engano, o Jonathan Edwards, ele falou o seguinte. Foi um valista, não lembro exatamente agora, mas importa o que foi dito. Ele disse assim, banco, que alguns não conhecem o banco na igreja, né? Mas hoje a gente usa cadeira plástica. Ele falou, banco sem oração, púlpito sem poder. Banco sem oração, púlpito sem poder. Muitas vezes a gente vai com a ideia de receber na igreja. Só que a ideia, desde o Velho Testamento até o Novo, é o povo congregar para dar. A teologia é básica. Eu dou o que tenho e Deus me dá o que eu preciso. Amém? Você dá também os seus problemas. O problema é que alguns grupos enfatizaram dar o dinheiro. E receber a bênção como algo vendido. Não é o que nós fazemos, vocês nos conhecem, amém ou não? Então, eu vou pensar o seguinte, eu quero levar para o meu congregar a minha vida. Como que eu vou levar a minha vida pessoal para a congregação geral aqui? Não dá. Agora eu tenho mais intimidade para falar isso no grupo. Amém, irmãos? Eu convivo com eles, eu vivo, frequento a casa, frequento a minha casa, então um ponto focal da vida nova, não, embora queiramos ter um culto de celebração espiritual, confortável também, por isso que a gente está orando para ver se providencia o ar-condicionado, um louvor que não tenha o principal somente, que é a vida com Deus, mas também tem qualidade técnica e de instrumento que também estamos providenciando. Mas o foco não pode ser a reunião dominical, domingo à noite. Tem igrejas que o foco da igreja é uma excelente reunião dominical domingo à noite. Mas nosso foco é uma excelente vida com Deus, amém, irmão? E isso vai representar uma excelente reunião de grupo. E uma excelente reunião de grupos, nós vamos domingo aqui reunir os grupos da cidade e celebrar juntos o que o Senhor fez durante a semana, amém, irmão? Assim como o meu discipulado é a celebração do que o meu discipulando vive, do que eu vivo, e encontramos ali. A reunião do grupo é a celebração do que aquelas famílias viveram durante a semana. E a reunião dominical é a celebração do que os núcleos viveram juntos. Amém, irmãos? Então, aí a gente tem essa ordem, ok? Então, ponto focal na igreja convencional é a congregação, é o prédio da igreja, são as agendas gerais. Mas o ponto focal da vida nova é a igreja nas casas. Amém ou não? Segundo, perspectiva e foco, então, atividades. Igreja convencional, mulheres. Cultos litúrgicos semanais é a atividade da igreja. Homens, atividades da igreja em núcleos. Oh, maravilha! Na igreja convencional existe isso? Existe. E o Espírito Santo tem um trabalhão para fazer isso aqui. O que tem no núcleo. Porque ele faz, porque ele cuida da igreja, amém ou não? Só que ele faz isso com o quê? Com o grupo de senhoras que reúne, com o grupo de intercessão que reúne. Quando consegue reunir alguns homens em um grupo de homens, você restringe muito o que pode ser para toda a igreja. O irmão fala, para onde é que eu vou se eu não faço parte de um ministério? Quem vai cuidar de mim se eu não faço parte de nenhum departamento? Ele fica boiando. O novo convertido, por exemplo, ele não tem nenhuma espécie de acolhimento. Por quê? E a gente ainda reclama quando deixa de congregar com a gente. E o acolhimento acaba sendo social. A igreja que leva para a pizzaria depois do culto é a igreja que ganha o novo convertido. É isso que a gente quer? É isso que a gente está orando e buscando? Não. A gente quer que a pessoa fique com a gente porque ela tem um cuidado diário. Eu digo para meus discipulandos, olha, eu preciso marcar com você. Aí tem uma palavra mágica. Mágica não, ungida. Quando o discipulando meu fala assim na mensagem, às vezes não consigo atender, estou numa consulta, estou com outro irmão. Mas quando o discipulando diz assim, preciso falar com você, é urgente. Aí eu digo, ok, eu estou livre de 11 horas, pode ser? Se é urgente, pode. Tem que ser 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Amém, irmão? Então, essa relação de contato, ela é possível, facilitada. Não que as igrejas convencionais não tenham, amém, irmão? Eu vou jogar os irmãos no lixo, gente, pelo amor de Deus, não é essa minha proposta. Mas que nessa estrutura de igreja nas casas, isso pode ser vivido de forma mais intensa. Oi. Eu acho que é salutar esse zelo de estar sempre pontuando. Irmãos, a questão aqui não é dizer que lá não funciona ou não serve. Né? Mas é, o que é claro e fundamental, a proposta da vida nova é colocar como prioridade aquilo que de fato é prioritário. Né? Não ficar dispensando e desperdiçando tempo com aquilo que é menos proveitoso, que a obra vai ser tida como palha, feno e madeira, e aquilo que dá atenção que realmente fantástico. Vale a pena. Boa, boa direção, Juliana. Como ele falou, eu quero falar de sempre, se eu ficar um tempo sem falar, me lembre. A gente não está falando mal de ninguém, a gente está falando bem da palavra. Amém, irmão? Então vamos viver isso em nome de Jesus. Então, na igreja convencional, a atividade é o quê? Cultos litúrgicos semanais, às vezes diários em algumas congregações. Os irmãos se veem, muitos se veem, mas nem sempre convivem. Nem sempre se conhecem. Às vezes eles convivem, quem faz parte do ministério e quem não faz. Tem um convívio social, mas não tem um convívio de laço profundo. Às vezes traz até como irmãos, irmão, mas é mais colega do que realmente família. É mais uma forma de empresa onde cada um tem a sua função e existe o chefe, do que realmente construção familiar que o Senhor colocou para a gente. Tratar o outro como irmão, realmente. De perceber o que, que ele está faltando, o que, que, tá, que ele está precisando. De não ter só aquela cobrança de por que, que você faltou? Não, você faltou. Então, está faltando você. Mas por que, que você faltou? O que está acontecendo? Aleluia, o que você está passando? Como é que eu vou poder te ajudar em oração? O que é que eu vou poder fazer por você? Porque você é meu irmão, você não é meu colega. Eu não vou ter uma relação com você de competitividade com relação às funções, mas eu vou ter fraternidade com você. Porque isso que é corpo, né? É cada um ter sua função, mas cooperar, porque o sangue circula e o nosso pai, o cabeça, está presente. Olha aí. Tá falando disso e, meu Deus, eu estou lembrando, né? Como um problema que se manifesta quando o culto litúrgico semanal ele é o foco. E eu estou me lembrando do que foi realidade muitas vezes que eu vivi, é que a necessidade que a gente tem dessa comunhão que é diária, uns com os outros, comunhão e serviço, ela tenta se manifestar quando a estrutura é o culto litúrgico, e isso muitas vezes é entendido como uma irreverência. Exatamente. Quando entrar na casa do seu Deus, guarde seu pé. Aí o culto está prestes a começar. Irmãos, fiquem em oração. Deixe tanta conversa. É a igreja tentando se agregar, mas sendo impedida pelo sistema. O negócio aqui é profundo, hein, gente? Isso é discussão de mestrado em eclesiologia, hein? Ô Deus, fala conosco, Senhor, aleluia. Dever pastoral, esse aqui eu gostei, que vocês vão crescer mais ainda. Qual o dever pastoral, irmã, por favor, na igreja convencional? Qual é o dever pastoral? Nós chamamos a igreja histórica de atos pastorais. Tem congregação que passa 3 meses sem ceiar, porque não teve um pastor para servir a ceia. Tem irmãos que esperam 6 meses serem batizados, porque não tem um pastor para ir lá batizar. Você conheceu o evangelho aqui conosco, meu irmão. Mas, geralmente na igreja histórica, só o pastor batiza, só o pastor faz casamento, só o pastor enterra, só o pastor serve a ceia, só o pastor faz um monte de coisa, e ele fica tão atribulado com tudo isso que não consegue pastorear. Então, a igreja convencional, o dever pastoral é pregar bons sermões, e aí do pastor, se cada dia não sair com o melhor, ok? Ainda chega na porta, aperta a mão dele e fala, pastor, hoje não foi tão ungido assim. O que houve? Você está cansado? Está trabalhando demais, pastor? Já ouvi coisas desse tipo, irmão. Realizar cerimônias, que tudo cai nas costas dele. Consagração de crianças, só o pastor pode fazer, casamentos, enterros. Não é que eu não gosto de fazer essas coisas. Mas batismo, por exemplo, eu evito fazer. Eu prefiro, como Paulo falou na Bíblia, eu prefiro que quem ganhou o discipulou batize. Quem vai batizar seu Roberto? Fabrício, claro. O que eu vou fazer batizando seu Roberto, pelo amor de Deus? Amém, irmãos, ou não? A ceia da vida nova será servida pelos líderes dos núcleos. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vivi as duas realidades. A realidade de ter um pastor que faz isso tudo, quando era da presbiteriana. E eu já contei isso para vocês, alguns não sabem, mas quando eu vi o pastor Renato pregando a primeira vez, eu disse assim, Deus, se o Senhor não fizesse o que o Senhor está fazendo com esse homem na minha vida, é melhor que o Senhor me mate. Porque eu quero viver isso que ele vive. E ele era uma fonte profunda de inspiração para mim. E eu, se não fosse ele que me batizasse, que não me acompanhasse, para mim não servia. Esses dias eu tive uma questão com o Tiago. Aí eu fiz, espera ainda. Pastor? Aí ele quer saber. Já que o senhor é meu pastor, que eu posso fazer isso. Aí ele vê que seu marido disse, não, meu marido não dá não, contar com o senhor mesmo. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. E isso era o que eu acho que os irmãos sentem em outras congregações. A gente olha para o pastor e a gente sente isso por ele. Porque o próprio Espírito, para poder fazer com que a gente sobreviva, que a gente viva naquela direção. naquela organização ali, ele coloca isso no nosso coração pelo nosso pastor. Só que o que eu acho bom viver da forma que nós vivemos hoje, que eu vivo já com o pastor Renato também, é que apesar de eu continuar com uma profunda reverência a ele, a administração, e continuar querendo viver tudo aquilo que ele vive na vida dele, eu olho para a vida de Aguinho Chateau e também quero viver o que eles vivem na vida dele. Glória a Deus. Então eu olho para o pastor Renato e Tiago fala assim, mas eu sou seu pastor. Alto lá. E não vocês, só ele. Meu pastor é o pastor Renato. E eu ligo para ele, pergunto as coisas para ele. E para mim, a palavra que o Tiago fala assim, e pastor, então, o que foi diferente que ele disse? Eu disse, não, diferente é porque ele me disse. É porque ele me disse isso. Mas isso é muito bom porque a gente tem pessoas que a gente pode contar, pessoas que a gente pode olhar para a vida e ser exemplo. Só para terminar, esse dia eu estava com um casal e eu fui dar um exemplo para o marido, eu fiz assim, olhe para a vida da sua esposa, olhe como ela vive e veja a vida dela e viva como ela vive, porque isso é o que o Senhor quer para a sua vida. Então isso é que é o bom. As outras denominações, eles vivem assim, como eu já vivi, e era maravilhoso, porque eu estava vivendo aquele. Porque como Juliano disse, eu estava me angustiando aqui, mas eu glorifiquei o nome do Senhor quando Juliano disse que eles não estão, não é assim, a gente não joga eles no lixo. Porque o Espírito faz, porque eu vivi isso. E eu queria isso, a gente tinha 5 pastores, eu queria que o pastor Renato me casasse, e até hoje eu quero isso. Mas também tem outros irmãos como exemplo, como fonte de inspiração, como alguém que você pode contar, pode abrir seu coração. E aí sim, eu nessa mudança, nessa transição de presbiteriana para a comunidade, uma vez eu cheguei no carro com ele e disse assim, pastor, dá um jeito em ti. O Tio é um amigo íntimo meu lá de Salvador. Dá um jeito em ti, pastor. Conversa com ele. Vê se o Senhor quebra a cabeça de Tio, que é muito dura. Ele fez assim, não adianta eu falar com Tio. Porque o coração dele não está na minha mão, está na sua. Então eu posso até falar com ele, mas ele vai ouvir muito mais você falando com ele do que eu. Aí eu disse, mas... Porque a gente já pastoreava jovens. Meu Deus, como é possível uma coisa dessa? Isso é realidade. Então assim, não é pecado ou carnal que o pastor faça tudo isso, ok, irmãos? Amém? Mas arranca muito couro do bichinho, gente. Não dá não. Olha, hoje nós somos um pouquinho mais de 50 irmãos. E às vezes eu digo, tenho que visitar o irmão fulano, tenho que tal coisa. E às vezes eu já vejo, muitas vezes, não conseguindo fazer o que eu queria fazer. Por isso que estou priorizando... Oh, que ingratidão, eu sempre vou lá. Alex é engraçado, Alex ia fazer o discipulado. Aí, discipulado é um profundo, assim, sabe? Coisa profunda. Aí chega no final, ele fala, sim, aí, pastor, o senhor vai me tratar quando mesmo? Eu digo, só se eu te abrir com um facão, homem. Então, não é que é isso aqui é errado não, irmãos. O problema é que não é nem antibíblico, só não é bíblico. Porque o sacerdócio é universal. Existe um pastor que supervisiona tudo. Tem que ser feito. É preciso para a igreja não virar um monstro. Ok? Até porque lá em Apocalipse diz assim, ao anjo da igreja escreve. A palavra grega ali é angelos, que é mensageiro. Então, cada igreja local tem alguém que é responsável pela igreja local. Amém, irmão? Irmão? Amém. Agora, eu tenho como pastor lá a função, ó, na igreja de núcleos, como que o dever pastoral é vivido? Aqui, ó. Qual é o dever dele? Homem. Modelar a vida de outros crentes para que eles ministrem. Esse é meu papel. Se eu tenho um dom de ensino, meu papel não é ensinar. É ensinar vocês a ensinarem. Porque é a edificação de todos os santos. Para que todos cheguem ao aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento não é você ser um bom aluno, é você ser um bom professor. Amém, não é, irmão? Eu vi que uma frase que o melhor líder é o formador de líderes. Amém. E de vez em quando eu digo isso aqui também. Acho que bebemos da mesma fonte. Olha aí. Meu sonho é esse. Eu já vejo vocês aqui, se não de fato, em germe. Eu vejo. Irmãos, os pastores da Vida Nova serão levantados aqui, não porque fizeram teologia, que eu acho importante, mas porque vivem a teologia que aprenderam. Porque eles cuidaram de grupos, porque os grupos multiplicaram, eles têm que cuidar. Um dia, O irmão vai ter que me dizer assim, meu pastor, agora tu presta a multiplicar o grupo, eu já quero transferir meu grupo para outro irmão, porque eu tenho que cuidar de 50 grupos. Amém, meu irmão? Então não vai dar para ele ter um grupo, porque ele vai ter que cuidar dos 50. Ele vai ser pastor de área. Só depende dele. Eu não estou prometendo. Meu pai me ensinou, nunca prometa algo que você não pode cumprir. Mas quem pode cumprir não sou eu, é ele. Amém, meu irmão? Então, o cara que tem 50 grupos para cuidar, chega uma hora que ele precisa pastorear esse grupo, me ajudar nisso, amém, irmão? Então, no modelo de núcleo assim, para terminar, tarefas, tem outros quadros desses que nós vamos trazer na outra semana. Tarefas primárias dos líderes. Vamos lá? Mulheres. Os líderes só fazem isso. E sofrem muito para isso, gente. Não é só não, é um trabalho puxado. Os líderes na estrutura de igreja nas casas. Vamos lá, homens. Esse trabalho do líder. O líder de grupo, ele não faz tudo no grupo. Ele capacita os irmãos do grupo para que trabalhem com ele e para que venham ser líderes de outros grupos. Já pensou se eu tenho um discipulando que eu quero, eu vou discipular ele, pronto. Não! Vocês que discipulam sabem. Eu falo, olha, isso aqui eu estou falando com você assim. Quando você cuidar de um discípulo seu com esse problema, tenha esse cuidado. Porque às vezes o problema que ele traz para mim com o casamento dele, por exemplo, quando eu faço discipulado com o Alex, ele traz a situação assim, começa no casamento. Glória a Deus que ele é casado com a mulher de Deus, irmão. Você facilita muito. Entendeu? Agora eu digo assim, mas Alex, se você tratar de alguém que tenha problemas que você não tem, entendeu, irmãos? Porque tem problemas que a esposa dele não dá para ele. Mas tem problemas, com certeza, que quem ele vai cuidar, a esposa vai trazer o problema. Entenderam, irmãos? Amém? Está claro aqui? Então, eu já digo assim, olha, se algum dia um discipulando seu trouxer um problema, por exemplo, desse, você faz assim, assim, assim. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque o meu objetivo não é cuidar dele. Meu objetivo é levar ele a cuidar de outras pessoas também. Amém, irmãos? Vamos ler só mais uma vez aqui, com essa explicação, os homens de novo, por favor. Você foi abençoado, diga amém. Amém. Deus, obrigado por esse momento tão precioso, que em nome de Jesus possamos crescer como igreja, primeiro em vida com o Senhor, e que naturalmente ovelhas sadias possam dar cria, e isso seja para a glória do teu nome, Senhor, e cada um de nós, cada crente seja um ministro, cada casa seja uma igreja, tendo um grupo ou não. E que cada igreja, e que nossa igreja seja uma casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.